E o 5973 está autorizado ao final do GLF X-Ray, desça para 2 mil pés, informe estabilizado. O ajuste é 0 no 3. Zona 77, ingresso, bate 1-1, posição 1-0. Bate 1-1, posição 1-0, 776A. Estabilizando 6285. Xena 6225, completa final, Xena Torre Salvador, 118, decimal 95. 1895. Torre Salvador, bom dia, 6225 da Xena, estabilizou o visual. Xena 6225, estabilizado? Estabilizou. Xena 6225, vento variável 03 nós, autorizado pouso, pista no zero. Relativo variável 2 nós, autorizado, 6225. Passaria 2221, não teria possibilidade de cura do destino? Autorizado, direto Barreiras, passaria 2221. Direto Barreiras, 2221, obrigado. Xena 6225, solo aos 30. Livre pista direita, táxi via Alfa, após Juliette, bate 1 na posição 02. E Alfa Juliette, bate 1 na posição 02, 62. É 3171, chama agora Recife, frequência 1251, alterna 128, decimal 35. 2512835, grato, obrigado. Controle Salvador, voo 9093, chegada a ponto, informação Charlie. Voo 9093, bom dia, soninho de identificação, chegada a ponto, desça para 4000 pés, o ajuste 9093. Ajuste 9093, desça para 4000 pés, na chegada a ponto, voo 9093. estabilizando o 5973. Rio 5973, completa final, chame a Torre Salvador, 118.95. Rio 5973, tráfego avistado, vento 300 graus, 04 nós, autorizado o pouso, pista 90. Rio 5973, por gentileza, com 3, a transmissão está um pouco cortada. 5973, autorizado o pouso na 10, está estabilizado, passou de externo. 5973. Gente. 1260-1288, o passarei 2221. Rio 5973, solo 34, leva a pista direita, após vai ingressar Alfa, Kilo, Pátio 3, a posição prevista 7 Lima. Gente, leva a direita Alfa, Kilo, Pátio 3, 7 Lima, a posição prevista 5973. 1093, está autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés, informe estabilizado no localizador. Autorizado final do procedimento, descendo para 2.000, voo 1093, chama na final. Salvador Brasil, Azul 5126, sente informação Delta. 5126, Azul, Confins, aguenta só um minuto, copy. Nossa, eu escuto para a copy. Poderia confirmar a saída, senhor? Claro, Arbo 1 no Elefa, na Azul 21. Grato, Azul 5126. Azul 5126, agora sim, tudo copy? Você escuta para copy, Azul 5126. 5126, Azul, autorizado Serra Bravo, Charlie Foxtrot, conforme rota, plano de voo, pelo valor 21, no nível de voo 30360. Decola pistão 0, primeira curva direita, perfil de saída Arbor 1, Elefa. 5511, na série transponder, controle opera no 20.8, Azul 5126. Azul 5126, autorizado 360 para Confins, decola da 10, efetua arbo, transição LF, intercepta para Zulu 21, 5111 é o transponder, 208 é o controle. Correto, entrou a assinar, posição se correu. Reportará para o espectro de acionamento Azul 5126. voo no 093. No 093, comporta final, chame a torre Salvador, 118, decimal 95. 1895, voo no 093. Salvador, voo no 093, final. Final LS 10, voo no 093. 71093, tráfego avistado, vento 300 graus, com dois nós, autorizado pouso, pista no zero. Está livre, pouso no zero, sempre voo no 093. 93, solos 4,6, 12. Livre à direita. Após ingresso de taxiway alfa e mantém a posição antes da Juliette. Direita alfa, mantém antes da Juliette, gol no 093. Santos na Juliette, voo no 093. Voo no 093, autorizado, então, portão 8, via Juliette. Autorizado, portão 8, voo no 093. Oi, bom dia, TAM 3517, informação Delta 200 para 1960. 3517, bom dia, sem identificação. Via chegada bom, desça para 4000 pés, ajuste no 013. 4000, via TAM 3517. Qual seria o nosso número de aproximação, senhor? O único. Alguma possibilidade presente, dona? Muito obrigado, direto do Natan 3517. Obrigado. Aqui para Brasil, na Bruna de Blue, né? O TAN 3597. Autorizado, 12.000 peças, TAN 3597. Informe aí, estabilizado. 12.000 peças, vou estar estabilizado, obrigado. Então o meu golfe na irmã para o ciclo. Autorizado voo local. Quanto é o meu golfe? Irmã, irmã, 500 pés, decolagem com próximo autorizada. Aciona o transponder 0135. Controle Salvador 120 decimal 8. Meu bom funcionamento a critério, chame para o decolagem. 5126, pushback acionamento, está no 51 Romeu. Tirei acionamento do táxi azul 5126. Reportaram para o táxi azul 5126. Controle até 357, autoriza a prodo externo de Simbra para interceptar os números próprios. Autorizado até 357, informe estabilizado. Informar estabilizado, 357 graus. Hotel Romeo Golf, desconheço tráfego no setor, decolagem na RMA por conta crítica, porte para o solo, vento 300 graus, 02 nós. O azul 5126 após o 717 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, está alternando o galeão. Azul 5126, autorizado até o ponto de espera. Pista na 0, via pátio 1, no táxi Índia, chame pronto, ponto de espera. Deve. Táxi, pátio 1, no Índia, reportado no ponto de espera, o azul 5126. Identifica 10 hotel 050, pode mandar para o editado? Autorizado aí, tá, por aí. Para o editado, obrigado. Cara. Mas vamos estar fora do solo, visual com o campo. Sente até o meu Golf, mantenha o setor da RMA, aguarde para o cruzamento do estando a zero. O Airbus já está interceptando o final. Quando visual com tráfego, será autorizado o cruzamento da retaguarda. Ok, vai aguardar. Próxima RMA, até o meu Golf. Ainda não está visual. O até o meu Golf já está visual, vai aguardar e... aguarda para cruzamento na retaguarda da mesma. Ciente, até o meu Golf. O meu Golf confirma estacionado 0135. Agora sim, senhor, 0135. Ciente. O controle poderia liberar a velocidade na posição intacta para o sideral 9972? Está livre, Sideral 9972. Muito obrigado. 3517, chame a torre Salvador, 118, decimal 95. Torre Salvador, 1895, grato, bom dia. Torre Salvador, bom dia, está 3517. Então, 3597, bom dia, altímetro 0013, tráfego à sua esquerda do helicóptero, mantendo o setor norte, não interfere sua aproximação. Já avistado, pouso autorizado no 0, vento variando com 2 nós de intensidade. Livre pouso, no 0, sentido tráfego, está 597. Até o meu gol visual com o Airbus Atan? Tá, afirmo. Autorizado o cruzamento do eixo da final à retaguarda do tráfego? Chame superando. autorizar o cruzamento na reta agora da chamada superada. Motel Roma Golf. Pode esperar o azul 5-1-2-6. Azul 5-1-2-6, reporte visual com Airbus da tela final. Da visual, o Airbus da tela final, o azul 5-1-2-6. Azul 5-1-2-6, após pouso do tráfego, autorizado ali em Mateus 0. Após a passagem do tráfego, ali mantém a 1-0, azul 5-1-2-6. Salve Salvador, bom dia, hoje é 6-2-2-5. Com a Delta, Brasília 380. Oxalé 6225, autorizado Brasília 380, via Pesulu 7, decolagem 10, primeiro direita, subida Arbor 1, transição Elefa, transpone Sona 5531, controle de Salvador 120.8. Autorizado 380 Brasília, decola da 10 com curva direita. Na Arbor 1, transição Elefa, após a Pesulu 7. Transponder 5531, controle 120.8. Correto, Xené. 6225, portão 2, chame pronto. Chamará. 75. Descendo para 060. PS 060. Está autorizado na Prode Itap, Rio 5975. Prode Itap. Está presente até o meu Golfo 1 voo. Chama controle, Golfo. Então, 3597, sala 06, livre à direita. Chame, corrija, mantenha me escuta. Táxi autorizado via Alfa, chame antes Juliette. A escuta Alfa, antes da Juliette, vou dar. Controle, Papa Romeu, até o meu Golfo. Papa Romeu, até o meu Golfo. Poder manter 500 pés no litoral, informe no local de sobrevoo. Manter 500 pés, informa lá a Maralina, até o Magô. Recolagem 5-1-2-6, decola 208, chame controle Salvador, 120.8, vamos voltar. 208, obrigado, bom dia, bom trabalho. Então 3597, Juliette, plantão 7. Juliette, plantão 7, obrigado. Azul 5126, bom dia, está em contato com o radar, suba para nível 360, via Arbor 1. 360, via Arbor 1, o... tá, 5126. Prossiga até o meu Golfo. Ainda está em Itapuã, senhor. O sobrevoo vai ser Camaçari, assim que autorizado, cruzou então no 0. Pelo marcador externo, está autorizado cruzar o eixo da 10 até o meu Golfo, mantendo 500 pés visual. E aí, mano, 500 pés visual entre Duna e Simbra, confere. Afirmo. Ok, até o meu Golfo. O Rio 5975, caso haja necessidade de curva à esquerda para prosseguir na descida, está autorizado. Manda em frente, o Rio 5975. Federal pode prosseguir na descida, o 9972? Afirma, o Federal 9972 está autorizado ao final do procedimento, desça para 2.000 pés, o ajuste no 093, informe estabilizado. 2.000, vai informar estabilizado, 9972. 59750, você está à direita da posição Itapu. E o 5975, controle. Sim, está corrigindo agora. Azul 2775, bom dia, está em contato radar afastado de Salvador, 67 milhas, mantém o nível 970 na proa de Palmeira para chegar a Palmeira 1, chame no ideal descido ou ajuste no 0 no 3. Rio 5975, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 010, seu limite é o localizador. Desça e mantenha 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. 6225, para 92, para o centro de estacionamento. Oxinã, 6225, direcionando o portão 2, chame táxi. Apoio 5975. Salve Salvador, bom dia. É o Alfa Yankee Mike. Siga o Alfa Yankee Mike. Alfa Yankee Mike, solicita reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. 2000, controle. Na escuta 5126. Passando a pro? É, fez um pequeno desvio, que era aqui já está retornando. Está desautorizado a posse de via direto elétrico. Gente, posse de via direto elétrico, economia mesmo, 2 metros. Federal 9972, completa final do procedimento, chame a torre Salvador, 118 decimal 95. Por Salvador, 118 decimal 95, Federal 9972. Na escuta, Alfa Yankee Mike, eu assumi o turno agora e vou falar com um colega aqui, mas creio que não, mas chama aí rapidamente. Ok, ciente, é porque mais cedo, né, na madrugada, tinha sido solicitado e dado às condições do aeródromo VGIP, não pôde ser autorizado no momento, mas agora a partir das 6 da manhã local já está autorizado. Informação Delta, solicito autorização de trânsito para Galeão, posição 05. Xana 6211, confirme nível, 360. Afirmo. Guarde cota, subidação, voo no transição Mótima. Transição Mótima, Xana 6211. Corre, bom dia, Federal 9972, já passou o externo bastante travado. Federal 9972, bom dia, avistado. Forma tráfego, helicóptero, afasta agora o setor norte. Não interfere na sua aproximação. Pista no zero livre. Autorizado pouso, vento variável com intensidade de 2 nós, altímetro na 0 no 3. Gente, o 9972. Do 5126, chame agora Recife, frequência 12600, alterna 1288. 260288, obrigado, bom dia, 5126. Adeus. Azul 2775, ideal de descida. Azul 2775, desça para o nível 050. Para 050, desça para o nível 050. E como aqui não será mais preciso girar os motores, e seguiremos para o reboque, para o pátio principal, ok? Incidente Alpha Yankee Mike, autorizado. Pushback e reboque até a saída do pátio 3. Agilize na medida do possível, ok, Alpha Yankee Mike? Ok, incidente Alpha Yankee Mike. Rio 5975, estabilizado ao localizador Pistão 0. Rio 5975, bom dia, altímetro 03, continue aproximação, aguarde Pistão 0 livre. Continue aguarda Pistão livre. Federal 9972, solo azul no meio, táxi autorizado via Fox Alpha Kilo, pátio 3, atento a um embreada azul no reboque. Tente livre, táxi Federal 9972, atento ao azul. E 5975, autorizado pouso no zero, vento 300 graus, 029. Jetta. Salvador, Xenerra 2225 acionado para o táxi, temos 95 a bordo, alterna Goiânia com 4 horas de autonomia. Xenerra 6225, autorizado táxi à direita até o ponto de espera. Quando pronto, reporte visual com... 27 da Rio na final. Positivo, de Rio Táxi, foi Xené 6225, ponte espera 1895. Xené 6211, pronto, 4. Xené 6211. Cruzado aeroporto Galeão, via rota do plano de voo, nível 360, decolagem pista no zero, primeira curva direita, Sambo 1, transição Doclo, 5535, transponder, controle 208. Xené 6211, autoriza Galeão 360, compare o rota, resolu 44, foi segura, foi novembro 857. Então no zero, curva direita, Sambo 1, Doclo. É 21 correto, portão 5, champion. General 9972 confirmando a posição 5 Romeu. 5 Romeu 9972, gente. Zero. Já vai ter. Na Golf, se aproxima de Camaçari, está sim, está área proibida, não vai entrar. Sim, pronto, meu Golf, poderia confirmar o estimado sobre o voo? Aproximadamente 15 minutos, senhor. Claro. 35975, solo azul 9. Livre na Golf Taxi via Alf Kilo, pátio 3, meia dúzia Lima. Alf Kilo, pátio 3 para meia dúzia Lima, viu? 5975. Salve Salvador, é o Alfa Yankee Mike. Alfa Yankee Mike, autorizado até o portão 01. Ok, autorizado, Alfa Yankee Mike. 6225, autorizado de decolagem 1-0, vento variável com 3 nós de intensidade. Xané 6225, decolado 21, chama o controle Salvador 20, decimal 8, mau voo. Azul 2775, estou autorizando o final do procedimento, desça para 2000 pés com ajuste no 094. No 094, descendo para 2000, autorizado o procedimento, azul 2775, reportar estabilizado. Xané 6225, contato. 6225. 6225, bom dia, contato radar, suba para o nível 380, só autorizado direto ao telefone. 380, direto ao telefone, grave. Bruno 093 para Confins, prepare subida Arboruno, aguarde cópia. Arboruno, voo no 093. Torre, bom dia, voo no 963, sinto da Delta para o Galeão, no 09. Voo no 963, número 2 para cópia, subida São Bruno. São Bruno, voo no 963, número 2. Informação Delta. Subirá 9970, bom dia, sua identificação. Via Bomed 1, desça para o nível 050. Via Bomed 1, 050, pode baixar. Tá? Porto Confins, via rota do plano de voo. Nível de voo 360, pista em uso 1-0, após decolagem, primeira curva direita, subida. Arboruno, transição Elefa 5546, transponder, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Confins, rota do plano nível 360, decolagem 1-0, curva direita, subida Arboruno, transição Elefa, 5546, transponder 208, controle, voo no 093, está pronto para o push no 8. Voo no 093, portão 8, livre só na chama táxi. Está livre, chama táxi, voo no 093. Salve Salvador, é o Alfa Yankee Mike, informa a Terra do Revolta, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Pronto. 963, pronto. Voo 963, Serra Bravo, Golf Lima, conforme rota, volante de voo. Tapizolo 44, seguro. Apenas novembro 857, Moço. Nível de voo 30360. Decola pistão no 0, primeira curva direita. Perfil de saída Sanvo 1, Leda, Dóquilo. 5544, acione transponder. Controle, opera 120, decimal 8. 963, autorizado o Galeão, nível 360, conforme rota do plano, Apresolu 44, primeira aerovia. Saída Sanvo 1, Leda, Tóquio, circulando a 10 com curva direita. 5544, 208, controle 963, posição 09. Correto, chegue para adicionar a posição 09, gol 9963. Vamos lá, 963, obrigado. Informação Delta.